Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre esteja com todos. Vamos nesta tarde falar sobre o tema felicidade. Felicidade é um assunto que interessa a todas as pessoas em todas as épocas da vida. Porque desde o momento que nós nascemos e passamos a ter consciência da nossa existência, passamos a pensar sobre nós mesmos, nós ficamos pensando, o que fazer para ser feliz? Normalmente a gente descobre o que é felicidade a partir da infelicidade. Nós experimentamos ao longo da vida momentos que são felizes, momentos infelizes, que levaram algumas pessoas a dizerem assim, que felicidade não existe. O que na verdade existe são momentos felizes. E que nós temos que nos acostumar, temos que aprender a conviver com essa realidade dura da vida. Mas a gente observando as pessoas, nós percebemos, parece que existem pessoas que são mais felizes do que outras. E de fato, se a gente for fazer um estudo sobre felicidade, a gente vai ver que existem certos países do mundo em que as pessoas se consideram mais felizes do que em outros países. Nós temos muitos problemas no Brasil, mas aqui ainda se considera que é um dos povos mais felizes do mundo, está vivendo aqui no Brasil. Porque há em outros lugares do mundo problemas muito maiores do que os nossos. De qualquer maneira, a questão da felicidade ela nos leva a pensar realmente se existe algo que nós possamos fazer para sermos mais felizes, ou se a vida é uma sucessão de acontecimentos que nós não temos como controlar, não temos o que fazer. Daí pensamos em trazer esse tema que já abordamos aqui há 4 anos atrás. Em 2013 falamos sobre as regras de felicidade. Alguém por acaso esteve aqui nesse tempo e lembra do que foi falado sobre a felicidade? É difícil, né? Passa tanto tempo e a gente vai naturalmente esquecer, a gente nem vai lembrar se a gente estava ou não nesta reunião em que eu falei isso. Não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que foi há 4 anos atrás. Então é válido nós falarmos novamente sobre esse tema, buscando reflexão, buscando pensarmos sobre, é possível ser feliz? É possível a gente alcançar um estado de bem-estar permanente na vida? Vamos ver antes algumas definições que as pessoas dão sobre felicidade. Talvez vocês já tenham lido alguma delas nas redes sociais, como Facebook ou hoje no WhatsApp, que as pessoas compartilham aquelas mensagens, algumas bonitas, algumas interessantes, outras às vezes vazias, assim, sem muito significado, algumas cansativas, mas elas também têm o seu valor. Vamos ver algumas dessas definições. Olha, essa daqui dizendo assim, felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Será que existe sorte na vida? Né? Será que há uma força misteriosa, mágica, que acontece ou não na vida das pessoas e não pode ser controlado? Porque no meu entendimento, sorte é isso. É algo que vem e a gente nem sabe porquê e nem tem uma razão lógica de ser. E combinada com escolhas bem feitas. Você pode ter a sorte de ganhar um grande prêmio numa loteria e não fazer boas escolhas com esse dinheiro que você ganhou. Há inúmeros casos de pessoas que ficaram muito ricas e perderam tudo, porque não souberam administrar o seu bem. Então aqui, de certa forma, essa definição explicaria esses casos. Felicidade se acha em horinhas de descuido. Seriam aqueles momentos que nós nos permitimos, maior descontração, relaxamento, momentos que a gente procura encontrar-se consigo mesmo, descansando, meditando, contemplando a natureza, e há um bem-estar naquilo. Mas logo em seguida vem as lutas, vem as dificuldades. Então seriam só horinhas mesmo essa felicidade. Para outros, a felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. E realmente tem pessoas que procuram se alegrar dessa forma. O problema é aguentar a tristeza depois da ressaca e quando passa os efeitos do álcool. Porque normalmente o que acaba acontecendo é isso. Toda aquela euforia, ela apresenta o inverso. Há uma melancolia, uma tristeza. Então vale a pena uma felicidade que a gente dependa de uma substância que estimule o nosso ser artificialmente para em seguida vir uma tristeza? Mas para algumas pessoas isso é uma certa verdade. A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. E aqui talvez a gente comece a se aproximar da sabedoria dos Espíritos quando nos trataram ou nos ensinaram sobre o tema felicidade, que é realmente as definições que nós vamos usar e vamos procurar seguir. Esqueçam aquela da caneca de cerveja, tá bom? Aquilo lá é uma brincadeira e que ela tem consequências tristes. Mas o que é felicidade para nós? O que realmente é felicidade? Para muitas pessoas, felicidade é ter tudo em paz dentro do seu lar. Ver que as pessoas que você ama estão unidas, estão bem, estão progredindo, estão trabalhando. E talvez essa seja a felicidade maior que a gente realmente deva almejar nesse mundo. Mas para cada pessoa, a felicidade vai ser diferente, porque às vezes as pessoas estão com um lar muito bom, está tudo bem, os filhos são saudáveis, está tudo bem no casamento, mas a pessoa se sente infeliz. E tem pessoas que até procuram problemas onde não existe, justamente para justificar esse estado de infelicidade que ela sente. Para cada um de nós, a felicidade vai ser uma coisa diferente. Para cada um de nós, o que nos traz contentamento é algo diferente. Para que a gente possa entender bem o que é a felicidade, então, nós vamos buscar algumas informações na doutrina espírita. No livro Céu e Inferno, um livro pouco lido pelos espíritas e deveria ser mais estudado por todos nós, na primeira parte, no capítulo 3, do item 12, Allan Kardec trouxe considerações sobre a felicidade. Vamos ver o que ele escreveu lá, olha. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Então ele já está falando de uma felicidade aqui, que não é aquela que nós vamos conhecer aqui na Terra ainda, mas que de alguma forma a gente tem uma intuição de que ela existe. Talvez vocês já sentiram o desejo por algo além, algo a mais. Algo que a gente sabe que não está nas conveniências do mundo, no conforto da vida material, na segurança dos bens, nas relações bem estabelecidas. É algo que às vezes a gente sente que precisa encontrar algo a mais. É esse impulso que nos leva a evoluir em uma época da nossa história espiritual. É essa vontade de a gente ter uma união maior, mais próxima com Deus. Já sentiram isso alguma vez na vida? A vontade de querer algo a mais no sentido espiritual? Todos nós que estamos nesse caminho de aprendizado espiritual, de evolução, de adquirir conhecimento sobre a vida espiritual, já podemos começar a sentir isso. Desejar algo além do que a vida terrena nos oferece. É mais do que conforto, é mais do que segurança, é mais do que bem-estar. Parece que é algo que nos faz nos sentir descontentes. As pessoas que viveram profundamente as ideias religiosas verdadeiras, que têm conexão com as leis divinas, elas eram pessoas que por muito tempo sentiram essa ânsia de algo a mais, esse desejo dessa felicidade suprema. A gente sente isso porque isso está dentro de nós, um conhecimento que vem lá dentro e que nos diz: nós fomos criados para algo muito maior do que essa vida terrena. Nós somos destinados a essa felicidade aqui. O nosso destino é esse. E acreditar nessa ideia tem um poder muito grande sobre as nossas vidas, porque nos dá força, nos impulsiona para evoluirmos, para nos dedicarmos mais ao bem, para praticarmos mais a caridade, para amarmos mais o próximo, para termos mais força de vencer as nossas imperfeições. Essa intuição, então, esse conhecimento que vive dentro de nós, é uma mola propulsora da nossa evolução. Ela nos ajuda a progredir, nos ajuda a avançar. E ele continua explicando essa felicidade suprema assim. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. Isso aqui é o ideal de vida que nós temos, né? Não queremos sofrimento, não queremos dor, queremos satisfação, serenidade, amor por tudo. Se nós já estamos com esses ideais dentro de nós, nós já estamos bem adiantados na nossa evolução. Tem pessoas que, se nós lemos e falarmos isso aqui para elas, vão falar: Antenor, isso tudo é bobagem. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos exceder nos nossos sentidos, isso sim que é felicidade. Essas pessoas ainda estão vivendo as experiências mais básicas da evolução do ser. Elas só conhecem as felicidades ou os estados felizes vindos da satisfação dos sentidos corporais. Quando a gente precisa de uma satisfação que vai além de prazer físico, de bem-estar físico, é sinal que a gente avançou um pouquinho na evolução. Então nós podemos até saber o quanto nós já estamos evoluindo por causa do que nós realmente consideramos como algo importante para a vida. Se isso aqui faz sentido para nós, nós estamos já num bom caminho de evolução. Já estamos aí sabendo que não podemos nos iludir com as aparências do mundo. E ele concluiu assim: e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Quando a gente chegar nesse estágio de felicidade aqui, vai ser algo que nós não vamos nos aguentar de tanto bem-estar. É aquilo que Jesus sentia. Era aquela força poderosa que o movia, que levava as pessoas a interpretar mal as palavras dele, quando ele disse que ele com Deus era um. As pessoas acharam que ele estava falando que ele, Jesus, era Deus. Não, ele estava falando que ele contemplava Deus. Só que não contemplava com os olhos do corpo, porque Deus é imaterial, não pode ser visto. Ele não ouvia Deus porque Deus não produz som. Deus é imaterial, ele não pode produzir som. O som que existe na natureza, criação divina, é um som divino. Mas Deus não fala, como a gente viu nos filmes bíblicos antigos, com aquela voz grossa, impostada, parecendo um ancião falando com as pessoas. Porque Deus não é matéria. Deus é algo que está fora da criação, porque ele é a origem da criação. Então, por isso que Jesus não podia ser, ele, um homem, o próprio Deus. Mas ele contemplava Deus porque ele conhecia, pelo pensamento, as leis divinas. Estava numa conexão tão profunda com o Criador que ele sentia a vontade de Deus. Por isso que ele podia, ele, Jesus, falar: eu e Deus, eu e o Pai somos um, eu e Deus estamos ligados, porque ele participava desses mistérios revelados aos mais dignos. Por que que ele era tão digno? Porque ele tinha esse amor profundo por todos os seres. Tanto é que quando Jesus foi sintetizar toda a lei de Moisés para explicar para as pessoas qual é o maior mandamento da lei de Deus, o que que ele falou? Que amar a Deus acima de todas as coisas era o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, qual que era? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a única coisa que vai realmente nos aproximar de Deus, nos fazer um dia alcançar essa capacidade de contemplar, ou seja, de nos ligar mentalmente ao Criador, estarmos em sintonia com as suas leis, é através do amor. Enquanto nós não aprendemos a amar de verdade a tudo e a todos, nós estaremos distantes de Deus, embora ele nunca esteja distante de nós. Podemos considerar até mesmo que agora, neste instante, Deus está aqui de fato, não só como ideia, mas como presença real, porque sua mente permeia toda a criação no universo. Embora o universo não contenha Deus, Deus está presente. Deus está em todas as coisas, assim como dentro de nós, fora, e ao mesmo tempo a gente não consegue vivê-lo e senti-lo intensamente. Por quê? Porque nós estamos ainda muito distanciados do amor. A maior parte dos sentimentos que nós temos, que chamamos de amor, na verdade é egoísmo. Nós conseguimos amar muito pouco as pessoas que nos amam, e as amamos porque elas correspondem, porque o dia que elas param de nos amar, nós paramos de amá-las também. No dia que elas nos agridem, o que nós fazemos? Passamos a odiá-las e a detestá-las. Por isso que nós ainda não conseguimos sentir intensamente a presença de Deus como ela se faz agora, porque há muito a aprender ainda sobre o amor. Algumas pessoas na história da humanidade o sentiram profundamente. Por quê? Porque compreenderam que só amando as pessoas era possível realmente vivenciar tudo aquilo que Jesus ensinou, era possível encontrar a Deus. E essas pessoas sentiam tanto amor que eram capazes de amar tudo. Pegando uma figura marcante da história do cristianismo, Francisco de Assis. Ele era uma pessoa que conhecia um pouco de Deus, porque ele era capaz de amar os animais, as plantas, os elementos da natureza, as pessoas, quem o agredia e o feria, ele não revidava, ele compreendia. Então ele era capaz de sentir um pouco a presença de Deus. Muito que as pessoas falam que têm uma experiência direta com Deus, elas tiveram uma experiência espiritual, de proximidade de algum espírito benfeitor. Mas quando falam, ah, estive na presença de Deus, então eu pergunto, você estava amando profundamente a tudo e a todos? Aí você está na presença de Deus. Aí sim nós podemos dizer, eu senti Deus do meu lado. Por isso que os momentos mais especiais da vida são aqueles que a gente consegue fazer uma ação no bem, em que nós não temos interesse nenhum para nós e conseguimos ajudar alguém. Por isso que aquilo nos faz tanto bem, porque de alguma forma nós nos aproximamos ali do Criador. De alguma forma nós entramos em sintonia com essas leis maravilhosas que Ele criou e que regem todo o universo. Que de alguma forma nós compreendemos um pouquinho, ainda que temporariamente, o sentido da vida, que é esse, do amor incondicional por tudo e por todos. Falando desse jeito dá até um desânimo, não é? Falar, então, Antenor, eu não sinto isso nunca porque é muito difícil. Mas realmente nós estamos todos em aprendizado, estamos todos em evolução para alcançar um dia essa felicidade aqui. O nosso destino é esse. É um destino inevitável. Mesmo aquela pessoa mais perversa que você tenha tido conhecimento, ela está destinada a isso. Vai ter que passar por provas, por expiações, vai ter que trabalhar muito pelo progresso do próximo, vai ter que trabalhar muito pelo bem. Mas ela está destinada em algum tempo no futuro a viver isso. Se há uma sina na nossa vida, é isso que está destinado a todos nós. Um dia alcançarmos a felicidade suprema. Mas enquanto ela não chega, o que, que nós podemos fazer então para já começarmos a ser felizes? Vamos então ver algumas dessas ideias que vão nos ajudar a já nos aproximar desse estado, dessa felicidade futura que nos está reservada. Então olha só, a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. Só que é algo que todos nós podemos testemunhar, podemos atestar como verdade. Ninguém consegue ser completamente feliz no mundo, porque aqui nós ainda precisamos passar por provas e expiações. Já perceberam que as pessoas só se modificam mediante lutas, sofrimentos, desafios? Quando as pessoas têm coisas favoráveis por elas, elas tendem a se acomodar e se fechar no seu próprio mundo, no egoísmo? Por isso que ainda nós necessitamos das provas e expiações. Nós não gostamos de saber que existe sofrimento no mundo, não gostamos de saber que existe fome, miséria, sofrimento, guerra, violência. Porém, ainda é a forma como nós temos de evoluir. Porque a gente só se mexe quando a gente sente alguma coisa nos pressionando. A gente só se movimenta para fazer algo além quando algo nos ameaça. Quando nós conseguimos fazer algo de bom, apenas pelo comando da nossa consciência, nós também podemos já nos considerar espíritos já bem avançados na evolução. Porque não precisamos do sofrimento mais para nos fazer cumprir os deveres. Muitas pessoas praticam o bem esperando aliviar os seus sofrimentos. Tem valor isso, sim. Mas seria bom se nós já fôssemos capazes de fazer o bem não esperando recompensas. Tudo bem se a gente ainda está nesse mecanismo. Eu faço porque eu espero receber um apoio. Ainda é melhor do que não estar fazendo bem nenhum. Mas o dia que nós formos capazes de fazer o bem, sem nenhuma pressão, sem nenhum interesse para nós, nós estaremos numa condição espiritual muito melhor, estaremos avançando mais na evolução. Mas ainda precisamos das provas e expiações. Aqui já vemos a identificação de onde vem essa ideia. É do Livro dos Espíritos, na questão 920. Nós ainda veremos muitos sofrimentos na humanidade nos próximos anos. Porque a maior parte da população humana, e podemos nos considerar também nós inclusos nela, precisamos ainda do sofrimento. Precisamos ainda de dificuldades, de desafios, porque senão nós nos acomodamos. Vejam, tem pessoas que têm situação muito confortável, favorável na vida e fazem nada pela sociedade. Não contribuem nada para aqueles que sofrem. Conseguem no mais ajudar os seus entes mais queridos, porque não conseguem sair do seu próprio conforto para fazer nada além. Então isso é a explicação porque nós ainda precisamos do sofrimento, porque nós precisamos nos despojar de uma série de imperfeições. E infelizmente é na dor, na luta, que nós descobrimos alguns valores na vida. Alguém que já passou fome sabe o quanto a fome dói. E essa pessoa um dia, se ela conseguiu aprender algo com a fome, quando ela passa a não ter mais fome, ela passa a dividir o seu alimento com o outro. Porque ela aprendeu pelo sofrimento. E assim vai para tudo na vida. Muitas pessoas só são capazes de entender o outro vivendo a história dele. Por isso que tem tanto preconceito no mundo hoje. Porque é fácil julgar e acusar as pessoas pelo que elas são, sem saber a realidade delas, porque não vivemos. Por isso que nós precisamos viver muitas vidas. Reencarnação é um item importante na evolução do espírito, e ele é lógico na evolução humana, porque ela nos faz experimentar em diferentes épocas, diferentes situações, para na própria pele a gente poder entender a realidade do outro, já que pela consciência a gente não adquire essa compreensão. Por isso que todos nós podemos ter certeza, viremos em outras vidas, com outras experiências, geralmente com aquelas que nós mais criticamos, com aquelas que nós mais condenamos, com aquelas que a gente mais censura a conduta do outro. Porque essa nossa atitude muito repreensiva indica que nós, muitas vezes, queremos combater aquilo em nós mesmos. É algo que nós ainda trazemos em nós. Então, muito provavelmente, isso não vamos dizer que é 100% que vai ser assim, mas na maior parte das vezes, aquilo que a gente gosta de julgar muito no próximo é a experiência que nós vamos estar nos candidatando em vidas futuras e quem sabe nessa mesma. Então por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o que eu vejo no outro talvez seja a imperfeição que eu preciso extrair de mim mesmo. Tá bom? Então, por isso que nós ainda vamos precisar por muito tempo das provas e expiações, para vivermos na pele aquilo que precisamos entender sobre as necessidades humanas. Mas a felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a infelicidade. Questão 921 do Livro dos Espíritos. É possível sim nós já sermos felizes hoje, de alguma forma. Já é possível a gente experimentar aqueles momentos felizes na vida. Por quê? São nossas atitudes que têm causado a maior parte das nossas infelicidades. Vamos ver algumas regrinhas, então, sobre como conquistarmos essa felicidade. Mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Isso é a instrução dos Espíritos também da questão 920 do Livro dos Espíritos. Nós podemos e devemos trabalhar todos os dias para sermos felizes. Nós podemos, por exemplo, como esse atleta, nascer com uma deficiência física. E poderíamos ficar com essa deficiência, encostados, lamentando, que não podemos fazer nada. Mas esse atleta, ele pensou em fazer o quê? Competir. E ele buscou uma modalidade esportiva que ele pudesse participar. E ele se sente bem feliz, realizado, fazendo isso que cabe a ele. Assim como existem inúmeras pessoas que têm inúmeras limitações e não se entregaram a elas. Há pessoas que nasceram, por exemplo, em meios muito pobres, sem acesso à cultura, sem as facilidades do conhecimento e nem por isso se acomodaram na ignorância. Foram à luta, buscaram, tentaram sair daquele meio. Outros nasceram em lares muitas vezes opressivos, mas elas tentaram, se esforçaram e venceram aquele condicionamento educacional familiar e formaram famílias mais equilibradas. E por aí vai. Nós podemos sim, sempre, apesar de qualquer prova e expiação que nós temos, nós podemos buscar experiências melhores que vão nos trazer mais bem-estar, que vão nos trazer mais contentamento, que vão nos dar essa felicidade relativa que os Espíritos dizem ser possível fazer. Por quê? É lícito buscar amenizar os nossos sofrimentos. É correto buscarmos as formas de nos ajustarmos à vida sem prejudicar ninguém, mas buscando o melhor para nós. é o que nós temos tentado fazer nesta vida. Acho que todos nós aqui temos tentado fazer isso. Trabalhar, lutar, nos esforçar. E só por sermos isso, já poderíamos nos sentir muito felizes e muito satisfeitos. Por quê? O número de pessoas que se perdem buscando meios ilícitos para alcançar a felicidade, meios desonestos, meios que prejudicam as outras pessoas, é enorme. E nós ainda não nos corrompemos. Nós continuamos pelas formas corretas, adequadas, lutando para amenizar o nosso sofrimento. E isso deve ser motivo de satisfação, deve ser motivo de nos sentirmos contentes, de sermos o que somos, de estarmos onde estamos. Há pessoas que às vezes lamentam por ter tido uma vida honesta e não ter conquistado mais coisas materiais. Isso é uma reflexão muito triste. Por quê? Alguém lamentar-se porque foi honesto uma vida inteira? Alguém lamentar porque nunca prejudicou ninguém? Não tem por que fazer isso. Na verdade, nós temos que nos sentir felizes por termos sido e sermos honestos até hoje. Temos que sentir isso como uma vitória nossa. Por quê? O que importa não é um bem-estar passageiro numa vida material. O que importa é nós estarmos nesse alvo, rumo a essa felicidade suprema. Porque é isso que nos traz uma das formas de felicidade maior que alguém pode experimentar na vida, que é a da consciência tranquila, que é da consciência em paz, que é de dormir sem ter nenhuma preocupação, nenhum remorso por ter prejudicado alguém. Esse é o maior bem-estar que alguém nesse mundo de provas e expiações pode pretender. É ter a sua consciência em paz. Porque acredito, há pessoas que lutam contra a sua consciência para justificarem os seus erros, seus desvios, seus desmandos. Só que essa é uma mente doente. É uma mente que vai atrair em algum momento a sua autodestruição. Porque alguém que luta contra a própria consciência, legitimando, justificando desonestidade, erro, crueldade, é alguém que gera desequilíbrio, que em algum momento reflete em perturbação mental ou distúrbios orgânicos. Uma mente culpada, que nunca se arrepende e que fica sempre justificando, é uma mente em vias de habitar um corpo profundamente adoecido. Quantos hoje não refletem no seu corpo os desequilíbrios dessa mente que lutou contra a sua consciência em vidas passadas e hoje se esforçam para se libertar de doenças que não entendem nunca porque não são curadas? Porque é a mente em desequilíbrio, é a mente em desarmonia com esse conjunto chamado cognição. Por isso que nós podemos nos sentir sim com condições de nos sentirmos muito felizes se estamos hoje seguindo a nossa consciência. Mais uma indicação, então, dos espíritos para alcançarmos a felicidade. Essas regrinhas que vocês já vão ver aqui, elas são, então, extraídas dessas mesmas questões do Livro dos Espíritos. São situações que, se nós buscarmos, nós veremos que a nossa vida terá uma qualidade muito maior, muito mais compensadora. Primeira delas, então, que são? A primeira delas é essa daqui, ó. A maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. Muitos dos sofrimentos, então, que nós experimentamos não tem ligação necessariamente com erros do passado ou por alguma circunstância fora de nós. Foi por causa das nossas escolhas aqui nessa vida. Essas escolhas é que nos levaram a viver situações que trouxeram bem-estar ou não. E se nós praticarmos a lei de Deus, nós vamos ter os resultados positivos que nós esperamos. E aí alguém pergunta, então eu vou ler o Livro dos Espíritos e vou encontrar a lei de Deus. Eu vou abrir a Bíblia e vou encontrar a lei de Deus. É em um livro que a lei de Deus está escrita? Não. Nós podemos, nos livros, destacar o conhecimento que as pessoas tiveram numa época e entender o que elas entenderam sobre a lei de Deus. Mas quer saber realmente onde a lei de Deus está escrita e que não tem como apagar? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Por isso que é tão importante a gente seguir a nossa consciência. A nossa noção de dever, do que é o certo, é a nossa grande forma de nos conduzir na vida. Mas aí você vai falar, mas Atenor, tem pessoas que seguem a consciência e agem de forma que prejudica o seu semelhante. Mas essa pessoa, ela não está em erro, porque ela fez o que ela achava que era o certo. Dentro da capacidade limitada que ela tinha, ela se conduziu da melhor forma que ela podia. Então ela fez o que estava ao alcance dela. Ela é punida por isso? Não. Por isso que uma pessoa, que muitas vezes é uma pessoa limitada, burra, ignorante, aquela pessoa tosca mesmo, usando palavras que os jovens usam para se referir a pessoas muito limitadas, ela comete um erro, ela não é tão responsável perante as leis divinas quanto alguém que teve acesso ao conhecimento, pessoas que tiveram possibilidade de refletir sobre essas questões, como nós estamos fazendo agora. Por isso que nós passamos a ser muito mais responsáveis perante a vida do que as pessoas que não tiveram nenhum contato com esses conhecimentos superiores que nós temos. Então nós somos sim mais responsáveis. Nós temos que ouvir mais a nossa consciência e parar de julgar as outras pessoas, porque elas podem estar em estágio evolutivo muito atrasado ainda, e elas não vão ser punidas severamente pelos erros delas. Mas nós sim poderemos ser, porque nós já tivemos acesso a um conhecimento superior. Nós já sabemos que devemos praticar o bem. Então a nossa omissão, por exemplo, pesa muito mais do que a omissão de uma pessoa que ainda está perdida numa série de situações da vida. A consciência é aquela compreensão que nós vamos desenvolvendo ao longo da evolução. E nós vamos sabendo de alguma forma o que é o certo e o que é errado. Aquelas nossas ações que nós nos incomodamos, ainda praticamos e sabemos que elas estão erradas, e nós nos culpamos por não fazer o melhor, é o sinal da consciência nos dizendo que nós estamos infringindo as leis divinas, estamos desrespeitando essas leis. De uma certa forma, nós sabemos já o que é o certo e o que devemos fazer perante a vida. Mas por orgulho, vaidade e acomodação, nós preferimos muitas vezes repetir comportamentos que já vimos de outras vidas e dessa mesma. Enquanto nós estivermos nessa luta entre a noção do que é certo e o que nós gostamos de fazer, nós não estamos obedecendo à nossa consciência. Quando a gente passa para o estágio seguinte, cumpre o que é o dever, o que sabe o que é certo, ainda que não goste, estamos no estágio além da evolução nossa. E o dia que a gente cumprir com satisfação os nossos deveres, nós estaremos aptos à felicidade, porque nós vamos encontrar a satisfação na consciência tranquila. É por isso que muitas pessoas vão ainda continuar dizendo: eu não me sinto feliz, porque não está seguindo a sua consciência ainda, porque não está cumprindo as leis divinas, estão escritas na nossa capacidade de compreendê-las, dentro do limite do que nos é possível nesse momento da evolução. Por isso que sempre que nós tivermos a ideia de que algo é o correto, façamos, porque aí nós estaremos no caminho da paz, no caminho da responsabilidade, no caminho dessa harmonia com a lei divina. Vamos ver mais umas dessas regras. A compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz senti-los menos infelizes. Então, quando eu sei que hoje eu passo por momentos difíceis, mas que eu estou a caminho de uma realização maior, as coisas são temporárias. A gente sabe que elas não são para sempre e que no futuro nós vamos usufruir de uma situação melhor. Então, nós sabemos que vale a pena suportar os embaraços, os impedimentos, as dificuldades do momento. Essa noção de uma vida futura melhor, ela nos alimenta de força. É a fé e a esperança que nós temos que vai nos dar força para vencer os obstáculos, então. Por isso que desenvolver em nós essa compreensão de que tudo na vida é transitório, todos os sofrimentos, todas as lutas, mas todos eles são lições importantes que precisam ser vividos e aprendida a experiência que nos trazem, nos dão força para vencê-los, nos dão conforto para suportá-los, porque nos dão a certeza de que no futuro virão novas e melhores experiências. Então, compreender o nosso destino futuro é tão importante para conseguirmos nos sentir bem já no presente. Outra regrinha que podemos obter lá na questão 922. Simplicidade, olha. Para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. E para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Se eu já tenho tudo que me garante a sobrevivência e o bem-estar físico, eu não preciso pretender mais nada. Se hoje eu estou empregado, alimentando a minha família, pagando as minhas contas, vivendo em paz, eu posso considerar que as condições materiais para ser feliz já estão ao meu alcance. Eu não preciso ganhar nada além do que eu já tenho para me sentir feliz. Então, a posse do necessário, não supérfluo. Tem pessoas que se sentem infelizes porque elas querem o supérfluo, que é algo além do que realmente é importante na vida. E por isso se sentem infelizes. E, para a vida moral, é a pureza da consciência. Tem cumprido seus deveres, tem atendido o que te cabe, mesmo que de forma imperfeita, está fazendo aquilo que é a sua obrigação, é a paz da consciência que nós vamos ter. Já podemos nos sentir felizes, então. E fé no futuro, porque nós sabemos que experimentaremos situações muito melhores. Percebe que isso daqui é algo muito simples na vida. É isso que realmente traz o bem-estar e a felicidade. Podemos ter sonhos, podemos almejar mais coisas, podemos até pedir algo a mais, mas não vamos menosprezar aquilo que nós já temos, que é capaz de nos dar o bem-estar e a felicidade. Porque se já temos isso, já podemos nos sentir felizes, então. E não termos como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. Questão 923, 926 do Livro dos Espíritos. Tem gente que mede a sua felicidade pelo que a outra pessoa está vivendo. Porque o meu vizinho tem um carro melhor do que o meu, então eu sinto que o meu é inferior, por isso eu me sinto infeliz. Porque a pessoa tem uma casa diferente da minha, que é maior, eu me sinto infeliz. Porque o outro veste tal roupa, eu me sinto infeliz. Nós estamos buscando a felicidade como parâmetro, aquilo que é do outro. Isso na verdade não é se sentir infeliz também, é inveja. Porque se você está bem vestido, do seu gosto, do jeito que você quer, o seu carro é adequado, te transporta para suas necessidades, você já tem o necessário. Por que o que o outro tem te incomoda? Não que seja errado a gente querer mais, desejar mais. Se a gente pode, tudo bem. O problema é se sentir infeliz quando não pode. Porque não pude fazer isso, porque não pude fazer aquilo, não sou feliz porque não tenho isso, não tenho aquilo. Quando nós medimos a felicidade pelo outro, pelo que o outro tem, a gente não sente prazer naquilo que nós temos. É o exemplo da criança. Ele tem um sorvete muito mais colorido, que deve ter mais sabores do que o da outra menina. Só que ele está preocupado aqui porque o dela é maior. E ele não aproveita o que ele tem. Ele deve estar ingerindo sorvete sem experimentar verdadeiramente o sabor do dele. E ele está tendo inveja de uma coisa que é fácil de conseguir, né? Trocar um sorvete. Tem coisas que as pessoas elas não sabem, mas já estão destinadas para ela em algum momento. É só uma questão de tempo. É de a gente aprender com a experiência presente, porque as novas experiências virão. Que as oportunidades surgirão. Por isso que nós não precisamos sofrer, porque ainda não realizamos tudo aquilo que nós queremos. Tudo na vida tem seu tempo. Se somos honestos, trabalhadores, íntegros, corretos, aquilo que nos pertence chegará no momento exato da nossa vida, no momento certo. É isso que é fé e esperança. É você saber que Deus vai encaminhar para você aquilo que é seu no momento oportuno. Aproveite agora o momento, porque agora é o momento de ser feliz com o que você tem. Porque com o que você não tem, você não vai ser feliz, óbvio. Então, sinta-se satisfeito com as oportunidades do momento. Outra regrinha. Temos consciência que não podemos aceitar as necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Nós vivemos numa época de grande manipulação da informação. Nós somos bombardeados com uma ideia de consumismo exacerbado, que temos que consumir para ser felizes, que temos que ter para nos sentirmos satisfeitos. Analisem as propagandas. Sempre tem uma frase, alguma coisa que nos leva a pensar que eu só vou ser feliz se eu tiver aquele objeto ou aquela experiência que está sendo vendida. Eu não posso ser feliz com outra coisa porque aquilo é colocado como algo que realmente nos torna felizes. Há inúmeros exemplos aí nas propagandas diariamente, porque eles querem trabalhar com essa ideia nossa, de que nós estamos infelizes, precisamos de algo para sermos felizes. E nós somos levados muitas vezes a pensar que o que traz a felicidade é algo que está além dos nossos domínios e não é. E aí as pessoas trabalham mais, se esforçam mais e não conseguem, porque vivemos infelizmente num sistema ainda injusto para muitas pessoas, que não distribui de forma equilibrada, correta, esses bens de consumo. Mas ainda assim trabalha-se com essa ideia de que elas têm que ter aquilo para ser felizes. Então temos que tomar cuidado com isso. Os filmes, as novelas também passam mensagem para muitas pessoas ainda imaturas, uma ideia falsa do que é a autorrealização, do que é a bem-estar. Temos que ter cautela muito grande com isso. Há um episódio muito interessante na vida de Gandhi, que foi um homem incrível, que viveu na primeira metade do século XX, um homem pacificador que trabalhou pela independência da Índia. E ele já conhecido, famoso, numa época, ele estava num aeroporto porque ele ia fazer lá uma conferência ou algo assim, e a pessoa que fora recebê-lo viu que ele estava observando os objetos, uma vitrine, muito bonitos. E essa pessoa se dirigiu a ele e falou: "Senhor Gandhi, eu posso comprar o que o senhor quiser, estou autorizado a gastar o que o senhor pedir." E ele sorriu e falou que ele estava naquele momento se sentindo muito feliz por ver coisas tão belas, mas que ele não precisava delas para ser feliz. Que a felicidade dele naquele momento era de saber que ele podia só contemplar algo que era bonito, mas não precisava ter para se sentir feliz. Imagina nós quando chegarmos nesse estágio, ver que algo é belo, bonito, interessante, mas eu não preciso possuir para aquilo me dar satisfação, porque eu já sou feliz com o que eu tenho. Ele era alguém que já tinha desenvolvido essa pureza de consciência que nós vimos nas questões anteriores. Ele estava tranquilo que o importante era o que ele realizava no mundo e não o que ele retinha. Então essa lição nos leva a refletir muito o quanto nós esperamos algo para ser felizes, que na verdade não precisamos, não temos que possuir para ser feliz. Só uma coisa que nós temos que possuir para ser feliz. É possuir um coração cheio de amor, cheio de generosidade. Isso sim é o que traz a felicidade. Mas coisas materiais não são fundamentais para a felicidade. Elas podem ajudar, mas fundamentais elas não são. Isso principalmente nós vamos dizer para os jovens e para os pais dos jovens. Olha, seguir nossa vocação íntima para aquilo que nos dedicamos. A escolha da profissão. Muitas pessoas se sentem infelizes porque não escolheram trabalhar naquilo que elas queriam. E elas muitas vezes querem impor aos seus filhos que escolham profissões que deem a eles melhor remuneração. Mas e se ele não for feliz no exercício daquela profissão? Se ele quiser trabalhar em outra coisa, que aquilo sim vai dar bem-estar a ele? Se é uma profissão honesta, correta, e não prejudica ninguém o exercício dela, a pessoa no nosso tempo, na nossa sociedade, ela deve antes analisar, não se precipitar, é óbvio, porque muitas profissões hoje são apenas modismo, mas ela pensar realmente em fazer aquilo que dá satisfação, que tem a ver com a vocação que ela tem, com a predisposição que ela tem. Imagine uma pessoa que gosta de se comunicar, de falar, ser levada a trabalhar num trabalho solitário, isolado. Ela vai ser infeliz, porque a habilidade dela, maior comunicação, envolve outras áreas. Por exemplo, no comércio, na propaganda, em alguma outra área que a comunicação é fundamental. Por isso que nós temos que respeitar aquilo que nós trazemos como vocação. Isso para os nossos filhos, para as novas gerações, é algo que temos que nos preocupar. Porque houve uma época que nós não tínhamos opção. Devido às dificuldades econômicas, problemas, nós tínhamos que abraçar a profissão que viesse. Mas se hoje nós podemos ajudá-los a fazer escolhas que vão torná-los satisfeitos, temos que ajudá-los a fazer essas escolhas, então, respeitando as decisões que eles terão. E lembrar também que as maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme. Isso aqui destrói a nossa vida. Isso aqui é aquilo que realmente faz a vida nos fazer pensar que nós somos infelizes. Temos que combater esses sentimentos de ordem inferior, aprender a identificá-los em nós e trabalhar todo dia por eliminá-los, conversando com quem possa nos ajudar, lendo sobre eles, revendo as nossas ideias, porque aí a nossa mente fica mais leve, nos sentimos melhores e nos sentimos mais felizes também. Aprender a aceitar o inevitável, a morte dos seres amados. E até para essa dor existe o lenitivo da fé na vida espiritual e na experiência do reencontro. Muitas pessoas se sentem infelizes quando perdem alguém que ama porque tem dúvida. Tem dúvida da vida espiritual, da continuidade da vida. Mas nós já temos essa certeza. Então alguém que partiu, nós podemos ter sim a saudade, momentos de tristeza por sentir a saudade, mas nunca permitir que a dúvida nos faça nos sentir amargurados, abatidos, sem ânimo para a vida. Porque isso sim vai nos infelicitar mais ainda. Já sabemos que a morte não é o fim. Ela é um momento de continuidade numa nova vida. Então é isso que devemos procurar reconhecer. Aceitar que o sofrimento é passageiro quando nos dispomos a superá-lo. É uma experiência de todos os seres em evolução, não somos apenas nós que sofremos. Se agrava com a revolta, somos mais infelizes quando somos revoltados. E o sofrimento não deve ser ignorado. Devemos viver aquele momento de dor, mas acreditar nos momentos felizes que virão depois. Não podemos negar o sofrimento que nós passamos e nem podemos negar o sofrimento das outras pessoas. Quando alguém vem nos contar de uma dor sua, a gente fala, ah, isso é bobagem. Não é. Se a pessoa está falando é porque realmente é importante para ela. Temos que respeitar a dor e o sofrimento, mas não permitir que eles comandem a vida. E lembrar disso que Jesus nos ensinou. Que o reino dos céus está dentro de nós. Nós já podemos viver esse estado de grande paz, de grande harmonia, que é o reino dos céus. Não é um lugar, é um estado da alma, é uma consciência pura de sintonia com as leis divinas. Por isso que ele disse que o reino dos céus poderia estar dentro das pessoas. Ele falou isso para os discípulos depois de terem recebido inúmeras lições, inúmeros ensinamentos. Eles já tinham tudo para se sentir felizes então. Então essa é a nossa mensagem para esta tarde, que todos nós podemos sim nos sentirmos desde já detentores dessa felicidade que tanto nós desejamos, só que precisamos aprender a trabalhar por ela. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos abençoe, nos dê muita força para sermos felizes nessa semana. Muito obrigado.